um dia pra recomeçar. Se levantar, tentar de novo. Lhe convido para ver o sol dar a luz a uma nova manhã. Acordar é como renascer. Já não sou mais o mesmo alguém. E o que sinto faz querer viver. Ser melhor em sentir e dizer: que bom que o dia amanheceu. E você sabe que é uma nova chance. Que bom que mais uma vez o sol se ergueu e será melhor que ontem. Se amanhecer te possa renovar. Sabia, parece melhor quando você sorri. Se pode ser melhor, pra que se contentar em sobreviver? Tanta coisa boa a se conquistar, é preciso se mover. Esperanças pra continuar. Que bom ter motivos pra recomeçar. Que bom é respirar. O amor é o que nos move, traz sabor ao que envolve. O calor que absorve é vontade de viver. Mas se ela é só sofrer, use como combustível se preciso pra se reerguer. Venha com vontade, aprecie a possibilidade, pois junto ao sol brilha a liberdade. Que bom.